qualquer lugar. Tua presença em tudo está. Tudo que brilha certo é o seu olhar. Brisa e o luar. Para o tempo a te imaginar. Preciso saber onde você está. Te imaginei, meu amor, te dar, me abraçar e se entregar, me deixando assim sem medo o amor que guardei pra te dar. Te imaginei, meu amor, te dar, me abraçar e se entregar, me deixando assim sem medo o amor que guardei pra te dar. Se vem de você, minha dor, meu prazer. Não sei se é dor maior, é te esquecer. Lembranças de um lugar, no silêncio te tocar. Teu cheiro forte vem, vem me embriagar. Te imaginar. Me cercar junto à mesma dor, a esperança de te ver voltar. Te imaginei, meu amor, se dá, me abraçar e se entregar, me deixando assim sem medo o amor que guardei pra te dar. Te imaginei, meu amor, se dá, me abraçar e se entregar, deixando assim sem medo o amor que guardei pra te dar. Te imaginei, meu amor, te ver, te abraçar, te embaçar, deixando assim o medo, amor.